Coluna 5. Sua figura 1 ocupa o extremo superior, enquanto que sua figura 2, uma posição um pouco abaixo do meio da coluna. Figura 5.1. Texto. TV. Figura 5.2. Texto. Tapar olhos e boca.